5973. Eu 5973, bom dia, semana de identificação, prosseguindo direto e CAP está presente, livre e descida para o 050. Para o 050, perdi o CAP aí. Contato em 2345, por gentileza. Bom, 995, prossiga para 2000 pés, altímetro 2014, autorizado LSX2, reporte no corredor. 2014, autorizado X-Ray, vai ser estabilizado 995. Para interceptar o curso, localiza 2, esquerda pro a 190. Esquerda 190, 995. E o 5963, por gentileza, um contato do 2345? Estamos escutando ele, ele que não está escutando mais. Yes. Agora. Para interceptar o lock esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140 para a esquerda, vai estar estabilizado no 995. Rio 5973, prossiga para 2000 pés, 1014 o altímetro, reduzindo agora para 2009. 804, prossiga para 3.000 pés, altímetro 0014. 3.014, voo 804. Localizador, o voo 995. 995 completa LS X-Ray, chamando Torre 18 nesse momento. A Torre 186, 995, ó. Boa. Salvador, bom dia, gol no 995, ILS. 995, bom dia, livre pouso, pista 10, uma centena de graus com 4 nós. Livre pouso na 10, no 995. Para a cota Guarulhos. Já estou aguardando. Saída, só um instante, da Euleda Eudes. Da Euleda Eudes. Lá, 5973, inicia redução para aproximação, chama do Torre, 18 desse momento. E o 5973 continua a aproximação, aguarda pitamento. No 5 da Gol, bom dia, sendo identificação na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1014. Confirmado a rota pelo centro Recife, vamos pagar sim, assistente. Ok, muito obrigado, vamos aguardar. No 995, no solo 39, libera a direita, repórter da Juliette. Vai liberar a direita e repórter da Juliette no 995. localizador, voo no 804, altímetro 2014. 2014, reporta no localizador, voo 804. O Rio tem livre pouso, uma centena, 4 nós. Beleza, pode, Rio. 973. Mantenha essa frequência, aguarde destruir o saudade. 995 prossegue até o portão 8, ingresso Juliette. Até o 8 vai ingressar pela Juliette, no 995. Solo aos 4 ouro, ao pequeno pátio 3 está ali. Bom dia, sendo identificação na chegada Mari, corrigindo na chegada Bonfi, desça para o 050. Cuidado com o 804. 1804, completa a LS X2, chama a torre 18 desse bombeiro. Ok, confirmado realmente sua rota Pezulu 21. Prepare a saída Arbor, Elefa e após Elefa Sagaz. Só um instantinho já para a foto. Estou em Salvador, voo 804, final da 10, Machado. 1804, livre pouso no zero, vento de 120 graus com 4 nós. Perdeu e pouso na 10, voo 804. Está pronto para cópia? Confirme. Martins autorizado 360, apeso Luno 6, decola da 10 direita, da Euleda Bridge. Controle 1 no 935, aciona 5514, 3201. Só confirmando o controle, 1 no 9, decimal 35, livre acionamento, chame push. Uno, sétimo, seu, completa bom, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray. Reporte Lucas 2. Para a Vieira Terceira, 1-0, do sétimo ponto. Por 904, no solo 45, prossegue Alfa e Índia, corrijo Alfa e Juliette, portão 01. E aí, Alfa e Juliette para o 01, na sua escuta, o 904? Afirmo. Solo Salvador, é o Sam Mike Alfa Juliette, na posição 9 do Pátio. Prossiga. São autorizações de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Está no Pátio 1, confirmado? Positivo, posição 9 do Pátio. Ciente, reporte término do cheque. Ok, muito obrigado, reportagem. No portão 10, está livre o chimpanzé. 3171, está na escuta para cópia? Não copiei, confirma? Guarulhos, autorizado 380, via Pesulu 21, confins, direto trivia, após conforme, decola da 10 direita, Arbo Elefa, após Elefa Sagaz. 119 decimal 35 e aciona 5522. É 31 71, no chame para puxa só. Salvador Hugo 1715, estabilizado no localizador. Sete aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, grato. Da Gol, desça para 2000 pés, estou tímido no 014, informe o localizador. 2000 no 014, Gol no 607, informe o localizador. Gol no 897, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 1014, Gol 0, Gol 1715. Salvador 3201, no Latam pro táxi, 06 a bordo, 1330, alterna Guarulhos. Chegue até o ponto de espera, via Pátio Índia, chame pronto no ponto de espera 186, 1014, ajuste. 286 no ponto de espera, pronto, cidade do táxi, 3201. Estamos reduzindo, cruza 230 para 200 mais. Bom dia, o FS5808, gente da formação Delta, está na posição 5, solicito autorização de tráfego. 15808 para Brasília, guarda copo. Brasília, guarda copo. Poderia adiantar a chamada subida para o 15808? Sai na Arbor, elefa, após elefa, fixo. 1014, down to 4,000 feet. Pronto, 3201 na linha decola pista 10, autorizado, 130 graus, 612 nós. Para 2000 pés, ajuste no 04, forma localizador no 897. 2000, forma aí localizador no 897. Autorizado, puxa acionar a posição 7, chama em táxi. Alô, Salvador, é o Tom, Mike, Alfa Juliette, Fórmula, Termo, do Giro, Motor e Marcamento. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. No decolou 57, 1935, bom voo. 1935, ótimo dia. Oi, Salvador, muito bom dia. TAM 3201. Estabilizou o ano 87. 3201, contato radar, sopa no nível 360, perfil da El. 360, pode voar da El com referência, por favor. Autorizado. Muito grato, voando da El, atenção 360. 86, bom pouso. Reduza para aproximação, 8897. Você foi pro gol 897, a mensagem. Positivo, reduza para aproximação, chame agora a torre, temos 86, bom pouso. 86, reduzindo, obrigado, Maria. Dois Salvador, bom dia, boa no 897. No 897, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda. Web 5808, só mais um instante para sua cópia, tá pronto pro Bush? Negativo, Webjet 5808. Sente, só mais um minutinho e já vou parar. Aguarda, Webjet 5808.